A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade, a Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. É preciso saber viver. Adorada pelos gregos e pelos romanos, Ísis era considerada a deusa universal e suprema, a iniciadora. Aquela que detinha o segredo da fecundidade, da vida, da morte e da ressurreição. Das cerimónias com as quais a celebravam, destacava-se a de lançar ao mar uma barcaça, o carro Navalis, carro naval, repleta de ofrendas e, após ter sido abençoada por um sacerdote. Este ritual tinha por objetivo a purificação e a fecundidade e consequente boa fertilidade das terras. A multidão, mascarada, assistia nas margens do rio à partida da barca e prosseguia depois, com uma procissão, pelas ruas, crente nos favores de Ísis, isto é, na generosidade das terras, com o germinar das novas sementeiras e o provir de colheitas abundantes. O Carros Navalis fazia-se representar na procissão através de um outro carro. Esse outro carro, também devidamente ornamentado, e este carro era representado não só nesta procissão, como em todas as festividades dessa época, ficando o seu nome, com o passar do tempo, com ou sem razão, associado ao nosso atual carnaval, cuja palavra também pode derivar do conceito carne-val, quer dizer, poder comer carne à vontade, já que se aproximava o período da imposição de não o comer, isto é, o período de Paixão de Cristo. Entretanto, a designação de entrudo, ainda muito utilizada no meio rural, palavra que deriva da palavra latina introitus, em português introito, cujo significado é o de início, começo, isto é, era a designação da aproximação da quadra da quaresma e, portanto, era tempo de festejos antes do período de um recato religioso. Em Portugal, a época do entrudo celebra-se, pelo menos desde o século XIII, enquanto o carnaval é celebrado, sobretudo, desde o século passado. De qualquer forma, carnaval ou entrudo quer sempre dizer época de alegria, de festejos, de divertimento. Divirta-se também, pois, o mais que puder, e usufrua dos nossos temas musicais, bastante alegres e que escolhemos especialmente para si. Bom carnaval! Boa entrudo, como preferir. RTA-FM. Padeiro, bravo. a mulher do padeiro trabalhava noite e dia. Viajava só de bonde de alegria, cantava e pulava e o padeiro não sabia. O padeiro zangado deixou de fazer pão, não atendeu mais a sua freguesia. Deu tanto pinote, fez tanto fricote pra ser fiscal lá no bonde de alegria. A mulher do padeiro trabalhava noite e dia. O padeiro zangado deixou de fazer pão, não atendeu mais a sua freguesia. Deu tanto pinote, fez tanto fricote pra ser fiscal lá do bonde de alegria. A mulher do padeiro trabalhava noite e dia. E viajava só no bonde de alegria, cantava e pulava e o padeiro não sabia. Roça

cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cabrocha, bamba, no samba se tem alegria, pode escrever. No morro se tem alegria de viver. Sobe, sobe, sobe, sobe as novas escolas de samba. E no sapatilhado meu povo é um desacato. Meu samba é feito com gente bamba. Tem tempo e tem cuica, bandeira e mulato. Sabe, sobe as novas escolas de samba. E no sapatilha, meu povo é um desacato. Meu samba é feito com gente bamba. Tem tamborim, tem cuica, bandeira e mulato. Lá do morro da formiga do bora se vê a casa branca. E ouve o gemido da cuica dando a todos carta branca. No samba se tem alegria, pode crer. No morro se tem alegria de se pensar. No conjunto de cabrocha, bamba, no samba se tem alegria, pode escrever. No morro se tem alegria de viver. Sobe, sobe, sobe, sobe as nossas escolas de samba. E no sapateado, meu povo é um desacato. Meu samba é feito com gente bamba. Tem tamborim, tem cuica, bandeira e mulato. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Thank you.

guitarra cantante. Sou Flamengo e minha nega continua deliciante. São baby, são baby, posso não ser um band líder. Pois é. Mas assim mesmo em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, vem carnaval, vem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantando. Deliciante e gostosa. São baby, são baby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, contente, não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Spiro Gira é Spiro Gira, é Spiro Gira. Que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Que plankton é esse? Que plankton é esse? É Spiro Gira, é Spiro Gira. Que plankton é esse? Que plankton é esse? É Spiro Gira, é Spiro Gira. Spiro Gira, é Spiro Gira. É Spiro Gira, é um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Segundinha, você sabe o que é um plâncton? Um plâncton é uma alga de água doce ou de água salgada. Mas Spiro Gira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Mas Spiro Gira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Spiro Gira, Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água. Terceirinha, o encontro amoroso do zebutim masculino com o gameta feminino formou novas células, um fio vegetal brilhoso e esverdeado, igual a cor da esperança, igual a cor da esperança. Spiro Gira, Spiro Gira, é Spiro Gira, é Spiro Gira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Alô galera, mais um pouquinho de País Tropical, quero ver. É um, é dois, é três, lá vai. Moro no País Tropical, abençoado por Deus e bonito por nada. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou o Flamengo e minha nega continua deliciante. São baby, são baby, posso não ser um band líder. Pois é. Mas assim mesmo em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro num patrope, abençoado por Deus e bonito por natureza. Pra que beber, beber. Sou Fla Fla, ela é menina.